meu corpo enfermo. O ar de lembrar da coxa e também de mim. Programa do Carlos Pitti. Carlos Pitti. Alô, gente, aqui quem está falando é o Zezé de Camargo. E aqui é o Luciano. Aqui são os goianos André e Adriano. E nós também estamos aqui. Programa Carlos Pitti. Acompanhe o Carlos Pitti nas redes sociais. No Twitter, @ Carlos Pitti. No Instagram, Carlos Pitti Oficial. E no Facebook, Carlos Pitti Oficial. Carlos Pitti Oficial. Vamos embora, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Não esqueçam, dia 31 de maio, sábado, é o lançamento oficial. É o show com Carlos Pitti e amigos em São Paulo. Será no Clube Absoluto, uma das casas da música sertaneja de São Paulo, em Santana, zona norte de São Paulo. E vai ser o lançamento do novo CD. Já chegou o CD, já tá pronto. Agora é só aguardar o lançamento. Vai estar por lá no palco os amigos Fabrini, vai estar a dupla sertaneja Luiz Fernando e Renato, Luíde e Leandro. O Bruno Fernandes também vai estar comigo lá, o João Luca e o Edu Araújo. Vai ser uma grande festa com grandes convidados. E aguardem o novo CD do Carlos Pitti chegando aí. Claro que você já pode ligar aqui pra rádio, pedir as músicas novas, por exemplo, A Saudade Aperta, Passe de Mágica, entre outras, tá bom? Legal? Então tá certo. Todas as informações do evento está lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter do Carlos Pitti, Carlos Pitti Oficial, ou ainda também no carlospitti.com, ok? Bora que bora, manda um abraço aqui pro pessoal das redes que estão fazendo parte da rede do programa Carlos Pitti. Um abraço a todo mundo de Caieiras, o pessoal da Rádio Nova Paulista, Leandro Simões. Alô, garoto, um abraço. A Rádio Nova Paulista com a gente agora na rede do programa. Rádio Figueira em Florianópolis. Alô, pessoal de Floripa. Rádio Floripa de Florianópolis. Um forte abraço. Rádio Granja Web Rádio, Granja Web Rádio de Campinas, São Paulo. Rádio Inforgoles também no estado de São Paulo. Rádio Inter Rádio de Tietê, São Paulo. Rádio Intersom de Cambé, no Paraná. Rádio Joseense de São José dos Campos, São Paulo. Rádio Clipe de Calcaia do Alto, em Cotia. Em Minas Gerais tem Rádio Marmelópolis, em Marmelópolis. Alguma das rádios, né? Algumas das rádios que estão com a gente na rede, que transmite toda semana, nesse mesmo horário, o programa Carlos Pitti. Muito obrigado! Programa Carlos Pitti. Pensando em você, em fração de segundo vejo o mundo desabar. E aí que cai a ficha que eu não vou te ver. Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã, tem o perfume doce de toda manhã. Você tem tudo, você tem muito mais que um dia eu sonhei pra mim. Tem a pureza de um anjo querubim. Eu trocaria tudo pra te ter aqui. Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Eu troco mil estrelas pra te dar a lua. E tudo que você quiser. E se você quiser, te dou meu sobrenome. De avelã, tem o perfume doce de toda manhã. Você tem tudo, você tem muito, muito mais que um dia eu sonhei pra mim. Tem a pureza de um anjo querubim. Eu trocaria tudo pra te ter aqui.

Já ouvi alguma coisa, Henrique Iglesias, que é filho do grande Julio Iglesias, né? Inclusive, ele teve uns trabalhos que eu gostei muito. Não sei, eu não tenho acompanhado o atual dele agora. Não sei como é que é. Como é que tem alguma coisa falando do atual? Então, ele tá cantando com o Luan Santana uma nova versão da música Bailando. Tá bem legal, viu? Um batidão. Por quê? Porque ele tá divulgando o CD dele, Sex and Love. E ele precisava de alguém pra puxar aqui no território brasileiro, né? Espertinho foi pegar justo o Luan Santana. Mas a música tá bacana e tem planos pra um clipe também. É verdade. E já existe, sempre existiu uma parceria do Julio Iglesias com vários artistas aqui no Brasil. Com o Roberto Carlos, por exemplo. O Julio Iglesias com o Zezé de Camargo e Luciano, né? E agora o filhão pegando a onda. É isso aí. Tá certo ele, né? Bom, o Michel Teló... escondidinho casou-se com a Thaís Feiçosa e eles não quiseram muito alarde no casamento, não. Eles viajaram em janeiro para as Ilhas Maldivas com o pretexto de um show e se casaram por lá mesmo. Sabe como é que foi o esquema? Um hotel de luxo que oferece serviço de casamento por cerca de R$8.000. A cerimônia foi realizada na areia, com o altar entre tochas, sem a necessidade de testemunhas, com um ritual feito por um nativo local. Não tem, portanto, valor legal, mas eles estão felizes, morando juntos aqui em São Paulo. Parabéns para eles. E eu também não fui convidado, você também não foi convidado, então a gente não é testemunha também se é verdade ou é mentira. Para nós não interessa mais, vamos para a próxima notícia, né, Miroca? Sai de bravo. É isso aí, sucesso para eles também. Bom, e a Copa do Mundo tá chegando e apesar dos protestos, cada vez mais artistas entram no clima da competição. Nessa semana, quem entrou no esquema foi Munhoz e Mariano, que lançou o clipe Todo Mundo, uma versão sertaneja da música escolhida por uma marca de refrigerantes como tema da competição musical. E já saiu com o clipe tudo, com a dupla cantando no estúdio, com a equipe atrás do vidro, né? E a produção ficou por conta do Ivan Miyazato, né? A letra dá o clima da faixa, cantando Vamos Espalhar Felicidade. Olha, eles estão muito felizes, estão pra cima, confiantes, convocando o público pra compartilhar. Eu achei a música meio óbvia, mas tá bonito, tá bem cantado, eu gostei. Vamos pra cima. Então tá certo. Boa sorte, Brasil. Obrigado, Biroca. Obrigada a você, Carlos Pitt. Beijo. Bora, todo mundo. Munhoz e Mariano, aqui no programa Carlos Pitt. Programa Carlos Pitt. Vem que vai começar. Um mundo num só lugar. Cada canto do meu país tem sede de ser feliz. E o som da batida na palma da mão e a voz da torcida é a voz da nação.

E no fundo eu sou bobo, mas é maluco pra te amar. Venenosa, bandida, perigosa, é pistoleira. Tem o tiro certo e agarra se estão perto. Você é bem ligeira. Venenosa, bandida, perigosa, é bandoleira. Você é tentação doce, loucura do meu coração. Você sabe muito bem que eu caio no seu jogo. O seu truque é bem bolado e sem medo me entrego. Você é uma bandida perigosa com quem quer estar. E no fundo eu sou bobo, algemado, louco pra te amar. Venenosa, bandida perigosa, perigosa, é pistoleira. Tem o tiro certo, me agarra se estou perto. Você é bem ligeira. Venenosa, bandida, perigosa, é bandoleira. Você é a tentação doce, loucura do meu coração. Bandida, bandoleira. É pistoleira. Tem o tiro certo, me agarra se estou perto. Você é bem ligeira. Venenosa, bandida, perigosa, é bandoleira. Você é tentação doce, loucura do meu coração. Bandida, bandoleira. Bandida, bandoleira. Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas passam por aqui. Alô, ouvintes, eu sou Marcela Ferreira e também estou aqui no programa do Carlos Pitt. Alô, ouvintes, aqui quem está falando é o Zezé de Camargo. E aqui é o Luciano. Olá, pessoal, aqui é o Pique Massaro. E aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós também estamos aqui com vocês. Alô, pessoal, aqui quem fala com vocês é Renan e Adenilson. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Olá, moçada, aqui é o Jaison. Aqui é o Juliano. E nós também estamos aqui com o nosso amigo Carlos Pitt. Aqui quem fala é Leonardo, gente, tudo de bom pra vocês. Aqui quem fala é o cantor Matheus. Estou aqui com meu amigo Carlos Pitt e vocês aí de casa, continuem acompanhando o trabalho dele, pois esse cara merece. Abraço, tchau, tchau. Os melhores artistas passam por aqui. Programa Carlos Pitt. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Vamos lá, meu povo. Aqui, ó, programa Carlos Pitt. Tudo de bom pra você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência ouvindo a gente, né? Ó, que chique, é você que acompanha o trabalho do Carlos Pitt, as minhas músicas, o pessoal que tá gravando as minhas músicas também, né? O programa Carlos Pitt em qualquer canto desse Brasilzão, né? De ponta a ponta, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Maranhão, tudo de bom pra você. Que bom que você tá ligado. Também em Portugal, a você que nos acompanha pelas rádios de Portugal também, muito obrigado, tá bom? Vamos lá mandando abraço ao pessoal que tá sempre ligadinho, acompanha a gente, divulga a gente também lá nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, muito obrigado. Mandar um abraço legal, bacana, especial, chique demais, bruto até demais da conta. Um abraço ao pessoal da Halmec Cosméticos de Curitiba, Paraná. Alô, Kátia Barros, que é a diretora, um grande beijo pra você, a minha amiga Bia Almeida também, né? A toda a família Halmec Cosméticos de Curitiba, obrigado pela força, pela amizade, né? E tá junto com a gente, né? Beijo, meninas! Ah, e mais aqui, ó, abraços e beijos pra Marluce Duarte em Guarani, das Missões Rio Grande do Sul. Ah, um abraço ao Denis William de Mojimirim, São Paulo, ao Alex Fruá de São João, Paraná, a Ju Andrade e a Giz Moreira de Coronel Vivida, no Paraná, a Amanda Santos Silva, a Terezinha Claudete, a Renata Santos Souza, ao Luiz Martinazzo. Também a Gabi Molinari, Elisângela Souza. E um super beijo também para fechar aqui